te pergunta, nem sabe bem se deu resposta concreta. Isso hoje pouco importa, não vale a pena resgatar. Letra morta dentro da carta, além da pergunta, um espelho e fotografias de alguém que sorri. Afinal, o que é que vês em mim? Constante pergunta, ainda espera a resposta no verso da carta. Ausenta-se atenta às fotos e ao espelho, e de olhos nos olhos lê afinal o que é que vês em mim. A data pergunta, de novo se apresenta como ferida aberta. As fotos e a carta em que um dia alguém